perdão, Senhor, te peço agora. Perdão, Senhor, minha alma implora. Perdão, Senhor, eu preciso de ti. O teu perdão quero agora sentir. Errei, Senhor, como posso esconder? Se é melhor confessar, se humilhar e vencer. Perdão, Senhor, só em ti há poder. Limpa o meu coração através do perdão, para que eu possa viver. O teu perdão faz o homem vencer. O teu perdão dá prazer em viver. O teu perdão faz o crente orar. O teu perdão faz sorrir e cantar. Errei, Senhor, esconder, se é melhor confessar, se humilhar e vencer. Perdão, Senhor, só em ti há poder. Limpa o meu coração através do perdão, para que eu possa viver.